A seguir, programa legal com Flávio Viana, o grande amigo de todos. A partir de agora, programa legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, está começando mais o nosso programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, com certeza. Hoje, programa legal especial, vamos me seguindo adiante, juntinho com você. É um programa bem curto, bem pequeno, mas especial de Natal para você, com certeza. Com certeza. Seguindo junto com você, nesse exato momento, esse programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento, 9 horas mais 39 minutos. Não se perca pela hora, horário brasileiro de verão. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Feliz Natal para todos vocês, com certeza. Foi uma honra estar junto com todos vocês neste período, nesses dois períodos de 2014 aqui na Estácio Nova Friburgo e também aqui com um programa legal, novidade da Rádio Estação, né? Novidade projetada por mim, criada por mim, um presente, com certeza, de Natal para você, com certeza. Espero estar aqui em 2015 e prosseguir essa missão, que é fazer jornalismo e, com certeza, seguir em frente com o programa legal, a sua companhia na universidade, com certeza, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você quer ouvir aquela música especial? Aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos seguindo de sucesso aqui pelo programa legal, sua companhia na universidade. Você pode curtir a página oficial do programa legal, facebook.com/programalegaloficial, ou participar pelo e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com. A sua participação exclusiva aqui no programa legal, a sua companhia na universidade. Vamos de sucesso para Grace Paz, para Lidiane Gabri, para Brenda Moreno, para Vivi, para quem mais? Deixa eu lembrar rapidamente, para Camila, para Thiago, para Andréa, para Manuela Perpétuo, para Kelly Souza, Paulo Bueno, para Vitória França, também para Jefferson Alves, Thaís Patuelli, Jaque Polo, para Patrícia, também para o pessoal aí, Felipe Basílio, Karine Knuschi. Um forte abraço para todos vocês, Feliz Natal a vocês e a todos os funcionários, docentes, coordenadores, gerência acadêmica, toda a Estácio Nova Friburgo, com certeza o pessoal da Nova Rio aí, vamos de sucesso exclusivo para todos vocês, programa legal, sua companhia na universidade, com sucesso exclusivo para vocês. Obrigado, boiadeiro, que deu. sertão afora, meu berrante a tocando. No caminho desta vida, muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei. Da minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, o menino no avistei. Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Neste pedaço de chão, berrante, eu não toco mais. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza vamos seguindo em frente com esse programa legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, programa legal especial de Natal e o último do ano 2014, com certeza, exclusivamente para você, um forte abraço para José Lopes, com certeza vai ouvir na íntegra pelas redes sociais, Facebook e na página oficial do programa legal, com certeza, também... Wallace Chaves, um forte abraço, meu amigo, um forte abraço a todos aí, Steve Brandão, todo mundo que quer de comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo, Kalina Ribeiro também, um forte abraço, Yasmin Marra, a todos vocês que fazem parte desse curso exclusivo aqui da Estácio Nova Friburgo, e vamos seguindo com esse programa legal. Você ouviu o Menino da Porteira com Sérgio Reis, e a fundo aí você está ouvindo um Capital Inicial, né? Se um dia eu pudesse, esse sucesso Capital Inicial que você está ouvindo a fundo aí. Então vamos seguindo em frente com esse programa legal. Com mais músicas aqui, exclusividade para você. Com 17 anos e fugiu de casa, às 7 horas da manhã num dia errado. Levou na bolsa mais mentiras pra contar, deixou pra trás pais e namorados. passos sem pensar. O outro dia, outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Se é amanhã com diversão, não dá no Carlos. Era na Paula, agora é na Taxa. Hoje salvo 15, saia de borracha. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza você ouviu a fundo aí Natasha com Capital Inicial e com certeza aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade. Você está ouvindo Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Em clima de Natal, o último programa legal do ano 2014, período 2014.2, com certeza estive junto com vocês aqui 2014.1 e .2, e com certeza estarei 2015.1, terceiro período, juntinho com vocês aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região, e com esse programa legal, a sua companhia na universidade, com certeza. Vem você pra cá, você sabe muito bem. É, a Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? É isso aí, meu amigo, meu amigo ouvinte, com certeza o Silvio está certo. Só corrigindo, ele não é o Rock, é o Flaviano, grande amigo de todos, com certeza. Meu amigo e minha amiga ouvinte, então... vamos seguindo em frente com esse programa legal. Mensagem do dia para você. Mensagem do ano para você. Natal representa para nós uma simples palavra pequena, com uma importância muito grande: o nascimento de Jesus. Aquele que trouxe a paz, aquele que trouxe a resposta para a nossa vida. Natal, tempo de união, de confraternização, tempo de perdão. Tempo, sim, de excluir a falsidade e de viver com base na verdade. Mas não vivamos só na verdade, somente no período do Natal, mas que venhamos exercer esse papel e essa função por todo o longo ano seguinte que nos virá pela frente. Feliz Natal e um próspero 2015, abençoado e repleto de saúde, alegria, felicidade e sabedoria para todos nós. Essa é mensagem exclusiva do Programa Legal, a sua companhia na Universidade, com a garantia desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Quer ouvir aquela música especial? Aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de sucesso aqui no Programa Legal, mandar para o pessoal do Polo EAD, as meninas do Polo EAD, né, a Gilda e a Eleonora, um forte abraço para vocês aí, vamos de sucesso para vocês aí, também para o pessoal da Secretaria de Aluno, o Rômulo da Secretaria, a Jennifer, o Rafael, todos vocês aí da Secretaria de Alunos, o pessoal também da sala de matrículas, também para todo mundo da Estácio, Nova Friburgo, Amanda do E3, vai aí exclusivamente esse sucesso para vocês e também para quem vai ouvir com exclusividade nas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial, seu e-mail de participação, programalegal.radioestacao@gmail.com. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso! Se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar. Quero ver. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz. Pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz. Amor, foi você quem quis assim. Não quis cuidar de mim. Me teve, mas não soube dar valor. Hoje eu quero um outro alguém. Eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar com um novo amor. Pensando em ti, eu vou me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz. Amor, diz a ele. Quero um outro alguém que me ame tanto. pensa em mim, me dê muito amor. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Esses foram os sucessos do Programa Legal, juntinho com você. Com certeza. Você está ouvindo Rádio Estação. E é isso. E é isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza, em clima de Programa Legal especial de Natal, chegando ao final desse programa, com certeza, o Programa Legal vai... chegando aí ao final de hoje e deixando um forte abraço a todos. Você que vai ouvir pelas redes sociais, seja pelo Facebook ou pela página oficial do programa, facebook.com/programalegaloficial, com certeza esse Programa Legal de hoje será dedicado a todos os comunicadores Estácio, seja jornalismo ou publicidade e propaganda, e a todos os Estácio Friburgo, seja de qualquer graduação aqui da Estácio Nova Friburgo, tá bom? Então vamos seguindo em frente a mais um término do Programa Legal, a sua companhia na universidade, nesse clima de Natal. Com certeza, Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos nós, com certeza, e que Deus continue com a gente, nos guiando e clareando os nossos caminhos, dando-nos sabedoria para seguirmos e trilharmos um caminho por um futuro melhor. Um forte abraço a todos, até breve, até a próxima edição 2015, junto com vocês. Um forte abraço e um beijo no querido coração de todos vocês. Até breve, agora fui! Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.